altos, meus instintos primitivos. Não toque em mim sem um bom motivo. O seu conselho é ter paciência, mas já estou cheio. Vou reagir, vou conseguir. Já sei qual é o meio. Quem canta vento corre tempestades. Quem canta vento corre tempestades. Espera no chão, é topada, pera na mão. Eu tenho certeza. Se possível, me esquivo. Se não enfrento, o confronto aberto se aprende cedo. Nunca tema nada. A não ser render-se ao próprio medo. Quem planta vento, corre tempestades.